minha verdade se funde com aquele velho costume daqueles preto velho, orgulhoso que se assume. Aqueles velhos momentos trouxeram ensinamentos, me ergueram e me fizeram o filho do tempo. Eu fui moleque novo, eu fui religioso, eu fui muito amoroso com o que eu acreditei. Pro meu santo cantei, raspei, catulei, ainda novo cantei, eu sempre respeitei. Capoeira joguei, samba de roda sambei, até nas rodas de partido alto já versei. Eu me comuniquei, eu me emocionei, no adubo afirmei e me abençoei. Me ajoelhei, o juramento de Ogã jurei, sangue africano honrei, batuque eu sempre amei. Eu nunca neguei, eu nunca duvidei. Viajo na história que é coberta de glória de pai João da Gomeia e mãe menininha, porque fizeram escola Laquetu e Angola. E por falar em Angola, até lembrei Pastinha, que formou os capoeira com tensão da quebrada, logo depois lapidada por nosso mestre Bimba, porque criou o regional e aí pegou uma moral. E através do berimbau mandava várias rimas, os cara tinha mandinga, malandragem da ginga, honrava o sangue cambinda que tinha como herança. E nos momentos de fé colava no candomblé e pelo amor ao axé, fazia segurança. Eu também sou ordenança, porque meu corpo balança, enquanto meu santo dança. Eu tenho esperança, me sinto uma criança, a minha fé não cansa jamais. Angola, Jeje, Nagô, Xambá. Aí, o meu tambor é geobeat, minha rima tem mais de 20. Muda a voz, muda os kit, não o sentimento. Eu continuo na elite, mas não me iludo com as beat, porque pra mim o que importa é o sentimento. Mano, RN produz, eu rimo buscando luz, a luz que me conduz ao discernimento. Eu vejo sangue Zulu, tem quilombola no sul. Independente das colônias, nós é o talento. O candomblé me criou, me acordou, me ensinou quem eu fui, quem eu sou, evoluí no vento. Roxy me abençoou, Kingongo me confirmou, Dandá me anunciou como filho do tempo. Eu não fiquei no relento, nem meu progresso foi lento, nem meu passado é sangrento, nem amarguro lamento. O que eu carrego aqui dentro é sentimento bom, sentimento bom, sentimento bom. Sangue de Angola, sangue Bantu, Yorubá, Kassange, Losange, yeah. É. E o rap representa África, África, yeah, yeah. Salve meus caboclos, salve o Brasil. Salve meus caboclos, salve o Brasil, yeah, yeah, yeah.